velha escola nativa. Man, canhoto, Brian, eu, UBC. Filosofia de rua, não para por aí. Se liga aí, mano. De volta ao jogo, parceiro, tamo na cena, moleque. Filosofia de rua na rima é o rap que ganha mais emoção com a falta dos irmãos. Pra nós, satisfação, bagulho é de coração. 91 foi o ano que começou nosso sonho. 93, no cenário nacional abalamos. 94, a empresa difícil estabeleceu. 96, nós vivemos um verdadeiro apogeu. 99, remix teve mano que não entendeu. Tá pela ordem, quem vive de passado é museu. Eu sou o Glicê, lembra de mim, modéstia à parte. Se o mic tá na minha mão, eu domino essa arte. Desde menino já falei, essa arte eu domino. Ei, Brian Negrão, quebra tudo, Patrício. Das ruas do oeste onde vem minha inspiração. Levo uma não, que a zona sul tá no coração. Olha que lindo, a negrada toda reunida. E se ela tá com nós, aí melhor ainda. As ruas de São Paulo são vestibular. Eu tô tirando nota, nego, é nós que traz. Fora de uma boa roda de samba, não dá pra ficar. Dá pra viver ou não, só manda pra de MK. É primazia, excelência, dizia o menestrel. Deus é um só, olha pra nós lá do céu. É canhoto, é nós de novo, o sonho não terminou. A família tá de volta, quebra tudo, nego. É isso mesmo, eu sentia no meu coração que ainda havia muita inspiração. Tipo a corrente que amarrava o braço dos escravos. É ruim de quebrar e não tem cruz. Eu paro, eu avisei que não parava e tô aqui pra confirmar. Humildemente, tomo de volta ao nosso lugar. Sente o peso do grave, a melodia do agudo. Tarde dos tocadiços foi que comecei. Hoje sou linha de frente, mando pra vocês. No Univibração representei. Não deixei cair e sentei. A chama acesa não permiti que o bagulho morresse, pois ele tá no meu sangue. Filosofia tá de volta, true. Isso é o punk e o glicis. Fala aí, parceiro. Rapaz, não é um sonho, é algo verdadeiro. É man, talento não morre, eu sei. Recicla, por isso que eu não canso de dizer que é nós da fita. Concordo, de 2010 anos se passaram. Lamento pelos manos que aqui nos deixaram. Mas vamos em frente, pois é o que nos resta. Sempre lembrando que união é a nossa meta. Nós voltamos. De volta pro nosso lugar. Nós voltamos pra ficar assim. Nós voltamos. De volta pro nosso lugar. A nossa canção pelas ruas e bares. E como disse Aragão, relembrando os palmares. A faixa etária aqui toda acima dos 30 anos. Experiências foram marcantes, sei do que eu tô falando. A banca é nossa, eternamente no meu braço. Chega mais, canhoto, e dá sequência no relato. Somos a soma da vontade com a perseverança. Acredita no ditado maluco, quem alcança. 30 e poucos anos de rolê pelo gueto vale mais. Mas ainda vou te ver numa faculdade, rapaz. Aos que passaram por aqui, nosso respeito e amor. É rapaziada, valeu mesmo, ó valor. Dando continuidade ao sonho do nosso coração. Levando autoestima e positividade pros irmãos. Sem querer pagar de pum, vamos nessa, chega mais. Vem cá, de volta pro nosso lugar. Nós voltamos. De volta pro nosso lugar. Nós voltamos. Voltamos pra ficar assim. Nós voltamos. A união de quatro humanos há 18 anos atrás. É a prova que a música, quando é verdadeira, não morre jamais. Aí, Tchelão, obrigado por me ensinar a ser um MC de grupo de rap, mano. Aos rimadores que passaram por aqui e nos ajudaram a escrever essa história de lutas e glórias. As derrotas serviram pra brilhantar o nosso espírito, moro, mano. Aí, MC Dom, Rudok, RK, Fex, muito obrigado. As vozes do Tom que deram mais emoção ao contexto. Negro Sam, é nós junto e mixado. R. Lucas e Denner, voz negra, muito obrigado. Aí Dance Cari, Ed da Gaita, não podia me esquecer, certo, mano? A história se escreve com fatos que acontecem no tempo e contra os fatos. os negrão, não há argumentos, man. Canhoto, Brian e eu, o Glicy. Filosofia de rua não para por aí.